tão belas, tão puras, por certo não há. São noites e trovas, beijos e juras, as noites de cá. São noites de trovas, de beijos, de juras, as noites de cá. Na Itália famosa, tais noites não há. São noites somente da pátria formosa do índio Goiás. São noites somente da pátria formosa do índio Goiás. As noites goianas são claras, tão lindas, não temem rivais. Goianas traduzem doçuras infindas, as noites e amais. Goianas traduzem doçuras infindas, as noites que amais.